sentado à beira do caminho, à espera do meu Salvador. Não são flores, mas abrolhos e espinhos. A esperança é sufocada pela dor. A minha alma, vez em quando, desfalece. O sorriso dos meus lábios faz fugir. Mas existe algo que me fortalece: o amor de Deus, a fé que está em mim, na certeza que existe um só caminho. Persevero dia e noite nesta luz, vigiando, esperando firmemente, aguardando a volta de Jesus. Vou subir lá no céu, quero estar com Abraão, com Isaac e Jacó, contemplar face a face o meu rei quando eu estiver lá. Vou morar lá na eternidade, conhecer a mais bela cidade que o meu rei Jesus construiu pra gente morar. Nesta cidade não há noite nem dia, não há lua nem o brilho do sol, só existe o resplendor da glória. Não há memória mais do homem que morreu. Outra vida nós teremos junto a Cristo, outra história nós iremos começar. Para trás ficaram abrolhos e espinhos. Entro no gozo que o Senhor vai me dar. Vou subir lá no céu, quero estar com Abraão, com Isaac e Jacó, contemplar face a face o meu rei quando eu estiver lá. Vou morar lá na eternidade, conhecer a mais bela cidade que o meu rei Jesus construiu pra gente morar. Que o meu rei Jesus construiu pra gente morar. Que o meu rei Jesus construiu pra gente morar.